caminhando pela estrada da ilusão. Vou seguindo o destino que me aponta o coração. Vou seguindo, não sei onde vou parar. Queira Deus que ainda um dia meu amor possa encontrar. Caminhando, caminhando pela estrada da ilusão, vou seguindo o destino que me aponta o coração. Vou seguindo, não sei onde vou parar. Queira Deus que ainda um dia meu amor possa encontrar. Ela foi e ainda me lembro, num dia se sento frio. O meu peito tão alegre transformou-se num vazio. Hoje sou um caminheiro, caminheiro da ilusão. Corro atrás de uma esperança sempre em vão. Caminhando, caminhando pela estrada da ilusão, vou seguindo o destino que me aponta o coração. Vou seguindo, não sei onde vou parar. Queira Deus que ainda um dia meu amor possa encontrar. Daquela colina existe uma choupana pequenina, onde mora o meu grande amor, uma morena bonita faceira cheirando a flor. Longe, muito longe, lá no alto daquela colina existe uma choupana pequenina, onde mora o meu grande amor, uma morena bonita faceira cheirando a flor. E quem ouvir o seu doce cantar fica mudo a cismar, julgando ouvir o queixume de um passarinho buscando seu ninho. E nas noites lindas de prata sua voz se desata, cantando a triste canção que traduz a tristeza do meu coração. Se cantar, fica mudo a cismar, julgando ouvir o queixume de um passarinho buscando seu ninho. E nas noites lindas de prata sua voz se desata, cantando a triste canção que traduz a tristeza do meu coração. Gloriosa banda da Polícia Militar do Estado do Paraná apresenta a clássica canção de Chico Buarque de Holanda, Carolina. A seguir, o seresteiro Marco Aurélio canta de Dilermando Reis, com letra de Jair Amorim, Se Ela Perguntar. Essa dupla Dilermando Reis e Jair Amorim, durante anos, trabalharam juntos, contratados pela desaparecida Rádio Clube do Brasil. E completando a rodada, interpretando de Augusto Mesquita, Jaime Florence e Orondino Silva, Marco Aurélio apresenta Aperto de Mão, um grande sucesso lançado originalmente pela cantora Isaurinha Garcia. Vamos ouvi-los. por mim. Diga, por favor, que eu sou feliz. É preciso a própria mágoa disfarçar assim. Que no céu o meu amor eternamente desde que brilhou nunca se apagou, em esperança que reverá ainda a alegria de poder somente. adeus. A nossa separação não convenceu. Sim, seja tudo pelo amor de Deus. Você quer voltar e eu gostei porque já estava louco pra ver você. Sei que vão falar mal por eu não cumprir uma jura que fiz antes de partir. Nessa história de amor, uma rodada com Orlando Silva, o cantor das multidões. Ele apresenta de Pixinguinha e João de Barro, Carinhoso. A primeira artista a interpretar esse clássico popular foi a atriz Heloísa Helena, no Teatro Municipal, no show intitulado Parada de Maravilhas, patrocinado pela senhora Darcy Vargas, em outubro do ano de 1936. Orlando gravaria no dia 28 de maio do ano seguinte, 1937, em disco Vitor 34.181. A seguir, Orlando canta, de Guilherme Pereira, A Última Canção. O compositor Guilherme Pereira era músico, ótimo trombonista, fez parte da orquestra de Custódio Mesquita e de Fonfon. E completando a rodada, Orlando interpreta, de Dante Santoro e Kid Pepe, Lágrimas de Rosa. Dante Santoro, além de excelente compositor, era um exímio flautista. Kid Pepe, um bom lutador de boxe. Vamos ouvir. Bem feliz. água, olhos que vivem cheios de mágoa. Ao partir, venho triste, soluçando, me despedir, dar-te o último adeus. Lamenta que os olhos meus não tenham sido os olhos teus, para terem chorado tanto, tanto, tanto quanto os meus. Esta será a última canção que cantarei ao me despedir. Quando eu te abraçar e chorar para seguir e te deixar cantar. Na sua inquietação, por saber que alguém já sofreu também, com resignação. E as lágrimas que choro nas horas que me deploro, lágrimas sem fim que brotaram dentro em mim ao ver despetalar-se num lacrimário divino aquela flor que era o meu destino. Não, jamais a minha vida se sentirá florida sob o perfume de outras falsas flores que possam ver. Pois a ilusão das cores jamais me fará sorrir. Cada pétala caída é um pedaço de vida que sinto me fugir do coração. E assim verei meu triste fim sob o perfume da recordação daquela flor que foi meu santo amor. Do meu subúrbio, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. A seguir, o cantor que dispensa adjetivos, Carlos Galhardo, apresenta a inversão de Oswaldo Santiago, Boa Noite. E Silvio Caldas retorna para completar a tríplice rodada, cantando de Alberto Ribeiro e Oswaldo Sá, a bonita canção tarde de maio. Ah, saudade boa de sentir. Valsa triste, velha valsa, das serestas nas noites de lua, ainda hoje tu emprestas teu lamento aos cantores da rua. Velha valsa, minha amiga, tão boêmia quanto teu cantor. Valsa triste, tu me obrigas a contar uma história de amor. Quem não viu num subúrbio distante, numa valsa, um cantor soluçar, a pedir, a implorar suplicante, a esmola de um beijo, um olhar. Eis que surge medrosa janela, a donzela rasgando de seus ais. Ele então pede a ela que esta valsa não esqueça jamais. Numa valsa um cantor soluçar, a pedir, a implorar suplicante, a esmola de um beijo, um olhar. Eis que surge medrosa janela, a donzela rasgando os teus pais. E ele então pede a ela que esta valsa não esqueça jamais. E dar teus olhos, quero amanhã vir te beijar a boca. Boa noite, meu amor, para nós jamais é o fim, pois sempre em breve eu estarei. Amor, para nós jamais. em breve eu estarei sonhando com a noite, meu de maio, rosa vai à novena, pedir a santa uma vida serena. Não quero os bens do mundo, não quero riqueza, deseja um amor, nada mais. Tarde de maio, céu azul, nuvens claras. Tardes de maio são as tardes mais claras. E rosa vai rezar, pedir numa oração alguém para morar em seu coração. Nuvens raras, tardes de maio são as tardes mais claras. E rosa vai rezar, pedir numa oração alguém para morar em seu coração. Comparece agora a voz bonita de Paulo Barcelos para interpretar de Aurélio Rodrigues a bonita canção Quintais de Campo Grande. Uma grata recordação de um lugar romântico do Rio de Janeiro. A seguir, Dircinha Batista apresenta de José Maria de Abreu e Jair Amorim Uma Palavra, a saudade boa de sentir. Terra querida, de um tempo vivido que não volta jamais, com suas ruas singelas e floridas, contornando quintais com seus laranjais, riqueza de outrora, já hoje esquecida, lembranças da infância, folguedos cearás. A noite chegava, me lembro agora, na Barcelos Domingos e Alfredo Moraes. Meninas cantavam cantigas de roda, de fronte da casa, do lar de Aurora. O tempo passava, menino crescia, vivendo e sonhando. Ele não percebia que aqueles momentos que a vida lhe dera seriam mais tarde desejos, quimera. O progresso chegou e com tudo acabou, com as árvores floridas e seus laranjais. Das ruas singelas já nada restou,